Tem um empresário do sul do Pará, esse cara viu um vídeo meu na internet. O cara ficou muito fã do meu trabalho. Tem muitos funcionários. E aí ele fez uma seleção de 3 palestrantes para fazer o trabalho e me contratou como o motivacional do dia. E ele falou uma coisa interessante. Evaldo, eu vou mandar o jatinho da empresa buscar os palestrantes de São Paulo. Então a minha secretária vai te ligar para você fazer a sua lista de exigência. Isso tá bom. Faço. Aí a moça me ligou, senhor Evaldo. Eu falei, não, querida, não precisa nada. Ela falou, não, mas essa é a postura da nossa empresa, o tratamento é 5 estrelas mesmo. Então você tem que me passar a lista, esse é o meu papel. O que, que o senhor exige? Eu falei, eu exijo que o piloto não durma. Que o jatinho tenha combustível. E que também exista um copiloto, porque se um não passar bem, eu chego vivo com o outro. Não adianta fazer uma lista de exigência ou querer ir na classe A, porque é uma bobagem. Por exemplo, a classe A você vai pagar praticamente o dobro. Só que é importante que você se lembre que indo na classe A, na classe B ou na classe C, se o avião cair, você vai pagar o mesmo preço. Vai, o voo vai para o mesmo destino. Eu sou neto de uma senhorinha que está hoje com 107 anos, que eu acho, inclusive, que está grávida. E a minha avó é tão antiga que no dia que o Dom Pedro deu o grito no Ipiranga, ela estava lá e mandou ele calar a boca. Outro dia, foram dar uma tartaruga pra minha avó. E ela tem esperança que vai viver muito. Ela falou, não quero não. Por quê, avó? Ah, esse bichinho vai envelhecer, eu sou muito apegada, vai que morre. E a minha avó, ela é lúcida, ela é saudável. E podem ter certeza de uma coisa. Esta mulher me ensinou princípios e valores. Não sei se vocês perceberam. Eu tô aqui já há um bom tempo fazendo humor, eu não falo baixaria. Ela me ensinou a fazer rir falando besteira, não baixaria. A besteira é aquela coisa do cotidiano para a pessoa rir, porque me ensinou os valores. Então minhas raízes são muito fortes. Eu não tenho tempo para atender tantas solicitações. Eu vivo para fazer os outros felizes. A vida nos manda a prosperidade, mas nós precisamos dar um pouco de energia boa para o nosso semelhante. A gente precisa ajudar o outro. Quanto mais eu ajudo, eu percebo que eu estou ganhando. Cara, eu não tenho desculpas. Não tem dinheiro que paga. Uma plateia igual a essa aqui não tem dinheiro que paga. Eu sou muito abençoado. Então, eu estou transformando o meu dom, o meu talento, o meu sucesso em benefício para o meu semelhante. O meu dom de comunicar é riqueza. E essa riqueza tem que ser útil não só para o meu ego, mas útil para aquele que ainda não desenvolveu essa competência, essa autoestima, essa coisa ousada de vou lá, eu faço, aconteço. Eu entro numa plateia, não importa se é intelectualizado ou não, eu faço show e agrado. Porque eu tenho uma coisa chamada autoestima. Autoestima não é aquela coisa de você se achar melhor que o outro, mas sim, você ter consciência de que você tem valor e de que esse valor, ele pode te abrir as portas. Mas o que ocorre? A pessoa que tem baixa autoestima, ela fica se criticando. Um exemplo, a mídia, ela deprime muito a imagem da mulher. Você vê uma modelo muito magra, por que que a modelo tem que ser magra? Ela deprime a imagem da mulher. Sabe por quê, pessoal? Autoestima é você ter consciência do seu valor. O seu verdadeiro valor não é o seu corpo. O seu verdadeiro valor é o que você tem interior. Vocês perceberam que a alegria, o amor e o humor está em tudo? Todas as situações que te machucam, transforma em algo alegre. Leva as coisas mais no bom humor. Por exemplo, eu estava no metrô, entrou um velhinho. E aí eu educadamente disse, ô senhor, por favor. Que é? Eu não estou te pedindo cadeira. Falei, desculpa, senhor, só tô sendo educado. Não me interessa a educação! Você entra nessa porcaria da cadeira! Eu falei, o senhor é Hitler? Aí ele pegou no ferro e ficou lá. Eu não sou um inútil. Ah, eu vou pra onde eu quiser, do jeito que eu quiser. E ficou brigando sozinho. Gente, o trem deu uma freada. Esse velho meteu a boca no chão. Peguei ele assim, levantei, falei, viu? E ele... Ih! Aí eu peguei e soltei ele e falei, ih, também. Abriu assim a porta, ele desceu, eu falei, vá com Deus. Eu não acredito em Deus. Eu falei, então vai com o diabo. Porque a gente tem que ser educado, mas tem pessoas que são muito infelizes. Outra história, eu estava no supermercado, e aí a moça do caixa pediu para passar uma senhora. E tinha um homem assim, atrás de mim. Você vai passar essa velha na minha frente? E o cara começou a humilhar a senhora. Falei, amigo, por favor, ela é uma senhora. O que que é? Vai comprar a briga agora? E veio para cima, né? Eu falei, no momento não estou comprando não. Aí eu falei, pensando bem, o senhor quer passar na minha vez? Porque eu tiro a onda, qual que é? Falei, eu acho melhor você ficar calmo. Porque eu sei que a sua vida não tá muito fácil. E comecei a fazer uma terapia no homem. Porque, cara, a sua esposa ela é muito autoritária. Aí ele disse, como é que você sabe? E comecei a entrar no sentimento dele e entendê-lo, né? Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Vamos bater um papo aqui. E fui acalmando o homem. E comecei a falar pra ele da vida, o que é a vida. Eu falei, essas mulheres autoritárias, eu comecei a ficar do lado dele. Porque quando a pessoa tá assim, a gente tem que ficar do lado dela, né? E comecei a defender ele. Essa mulher sua, ela é incompreensível, cara. Tem que ter paciência. Essa mulher, ela não merece um homem bonito que nem você. E comecei a falar das qualidades dele. E ele disse, é verdade. Ela é autoritária mesmo. E você faz o quê? Eu falei, por quê? Quer marcar hoje à noite? E comecei a tirar onda com ele. E aí ele começou a rir pra caramba e saiu daquela energia. E aí começamos, fomos lá pro carro dele e tal. Ele falou, você mora onde? Eu falei, eu moro aqui, a uns 3 quilômetros. Ah, eu vou te levar em casa. Aí eu falei, vamos. Ele foi me levar em casa. No caminho eu falei que eu era palestrante. Ele me deu o cartão dele e falou, olha, eu tenho uma empresa, tenho 320 funcionários. Eu vou te contratar. Se eu fosse um valentão, um briguento, tinha saído no tapa. Mas como eu aprendi a me comunicar, quando alguém tá nervoso, eu vou lá, conto uma piada, vou tirando a pessoa da cena, vou acalmando a pessoa, demora pouco. Contrato. Tava um dia no shopping. Aí tinha uma mulher indignada com um menino. Aquele menino, eu tenho certeza, aquele menino era a reencarnação do Bin Laden. Que eu fiz? Eu tenho o dom do humor. Peguei ele no colo e comecei a cantar lá pra ele e brincar e o menino... Começou a ficar ardendo isso aqui, tanto que ele fez bilu, bilu, bilu. E comecei a brincar e a mãe olhando... O senhor é psicólogo? Eu falei, não, eu sou amoroso. Quando a pessoa tá irritada, a senhora tem que ser amorosa. E aí comecei a ler a vida da mulher. Eu tenho certeza, a senhora é uma pessoa muito atarefada, seu marido não te ajuda, não compartilha contigo de momentos bons... E você veio hoje no shopping sozinho porque não gosta de andar com ele. Jesus! O senhor é macumbeiro? E começamos a bater papo. Sabe o que a mulher era? Ela era dona de uma empresa, tem mais de 500 funcionários. E vinha brigando com o marido. E aí eu fiz aquela consulta com a mulher, mas botei a autoestima dela lá em cima. Ela contou pro marido, o marido me ligou e falou, cara, eu preciso conversar com você. Eu falei, não. Eu falei, o senhor tá armado? Ele precisa ter uma conversa com você. Eu falei, não, querido, pode falar daí que eu faço. Ele falou, não, é pessoalmente. É de negócio. Ele falou, não, eu quero uma consultoria com você. Aí marcamos. Ele disse, o que que você fez? Eu falei, eu fiz o que você não faz. E o que é que eu não faço? Valorização. Você acha que dando comida e cartão pra sua esposa tá dando felicidade, né? Não. Felicidade é ser gentil. E não é fácil, porque mulher é... Mulher é muito boa, mas o problema é que nasce com 22 mil palavras para falar num dia. E aí eu fiz aquele trabalho. Gente, aquele homem soluçou no meu ombro. Transformei a vida daquela família. Ela continua autoritária, mas ele aprendeu a lidar. Porque esse é o segredo. A gente não pode ficar trocando ofensa. Troca beijo. Sabe? Seja mais gentil com a pessoa que está irritada. A pessoa está irritada, é algum problema dentro dela. Ela não quer te atacar. Ela está se defendendo das emoções dela. E aí tem uma coisa interessante sobre o Nordeste. Por eu ser de uma terra de homem muito macho, Lá na minha terra a gente é muito macho, que se uma abelha pica a gente pica a abelha de volta. Aí eu disse pro meu irmão, eu acho que quando eu morrer, eu vou ser recebido por um Chico Xavier, um Monet. Aí meu irmão falou, rapaz, convivendo com o Robson, com o Gasparetto, com o Wagner, você será recebido por um Picasso. Sendo uma pessoa muito sensível, eu sofria muito bullying. Então ele dizia, ah, viadinho, ele chora, porque na minha terra homem não chora. Então não chora, lá não pode chorar. E eu era muito sensível. Tinha hora que eles falavam tanto que eu era viado, que eu ia no espelho e eu falava, sou ou não sou? Aí veio um primo meu, Sampaio, falou, vou te levar para a cidade, porque aqui não é ambiente para você. Ele me levou para a cidade, eu fui estudar lá na cidade, e um dia ele falou, você quer ir num centro? Eu pensei que era o centro da cidade. Falei, quero. Aí fui. Chegamos lá, um salão, que nesse aqui, cheio de pessoas. E entrou um médium. Uma camisa rosa. E ele falava gesticulando. E eu gostei daquele médium. Minha alma falou, aqui é seu ambiente, Evaldo. Eu me senti em casa, eu gostei demais. Porque ele era solto. Ele não tinha o pré-conceito. Então ele deu uma verdadeira aula do que era espiritualidade. Eu olhei pro meu primo e falei, rapaz, eu descobri uma coisa. Ele falou, o que é? Eu falei, eu não sou viado, rapaz. Eu sou remédio! E dentro dessa brincadeira eu vou te passar uma informação muito legal. Foi enfrentando os preconceitos, as críticas, as coisas que machucam, mas com sabedoria, com bom humor. O segredo de ter saído lá da roça, daquele mundinho de tristeza, de pobreza, muita gente diz assim, é sorte. Não é sorte, se chama cara de pau. Eu tenho muita cara de pau. Se você quer ser sucesso, você tem que ser uma pessoa cara de pau. Tem que ser uma pessoa ousada. Hoje estou convivendo com os principais escritores. Gente, olha que coisa fantástica. Porque parece uma cachoeira de luz, né? Cada palavra não é medida, cada palavra é inspirada. Essa foi boa, aplausos para mim. A convivência lá no Nordeste. Tudo tem um porquê, mas algumas coisas eu nunca aceitei muito. Eu tenho poucos irmãos, apenas 7. E o mais baixo, que é o Flávio Caçula, ele tem 1,74m. Então, para uma pessoa do meu tamanho. Só que quando o nordestino vai nascer, é mais de 500 espíritos querendo a barriga da mãe. Era para eu nascer mais na frente, mas eu sou muito ansioso. Aí falaram, não, nasce no Nordeste. E eu fui pro Nordeste. O que é que acontece? Que lá tinha um padre, e esse padre, ele engravidou várias mulheres, porque era um padre muito caridoso. Então, mulher infeliz ia lá nessa igreja, voltava com uma cara de realizada. E mamãe era uma mulher muito devota. E meus irmãos diziam, Evaldo, você não é filho de papai, você é fruto da fé de mamãe. Uma vez, meu irmão tinha que fazer um serviço, e aí, vamos trocar, você pode fazer por mim? Eu fui. Fui picado por um mosquito da dengue. Ou seja, o mosquito não era pra mim, era pro meu irmão. Aí, quando eu nasci, eu era muito pequenininho, e os peitos da minha mãe secaram no terceiro mês. Tô eu lá doente no hospital. Gente, olha uma coisa importante de trabalhar com amor. De repente, veio aquela enfermeira. A enfermeira que era o sonho de qualquer doente. Era um volume, 1/2 tonelada de peito de cada lado. E eu com um sorinho, desnutrido, no braço. Ela olhou pra mim, tudo bem, meu amor? Aí eu só olhando pros peitos e eu disse... Sabia que vai chegar a sua alta? Eu falei, melhor não. Por quê? Eu falei, o mosquito veio aqui, hoje à noite picou desse lado. Ela é a enfermeira dos sonhos. Então eu falei, olha, eu vivo num ambiente tão perturbado que eu acho que ficar doente vai ser melhor do que estar em casa. Então deixa eu aqui. que eu quero te transmitir a respeito dessa enfermeira? Quando você tem uma paixão pelo que você faz, você cura muito mais que o remédio. Eu quero aplauso de novo. Porque a cura está no amor. A cura está no cuidar e ser o bem. E aquela enfermeira me ensinou uma das maiores lições da minha vida. E eu coloquei na minha cabeça, um dia, quando eu for seguir uma profissão, eu vou ser que nem essa enfermeira, mesmo não tendo os peitos do tamanho do dela. Mas eu vou ter peito de transmitir para as pessoas a minha alma. Porque quando você faz as coisas com alma, com verdade, é como ocorreu aqui hoje. Tudo é mágico, tudo é divertido, tudo é felicidade. Quebrar as barreiras, enxergar de outras formas. Não pode ficar limitadinho. Quando minha mãe dizia, olha, não sobe que você cai, eu subia. E sempre caía. Mas a lição da experiência valia tudo. Quando alguém me diz que não é pra fazer, eu vou lá e faço. Por exemplo, eu criei um personagem, conversei muito com o Gasparetto, eu queria fazer os personagens, e eu queria fazer uns personagens diferentes. Ele falou, já sei o que você vai fazer. Eu falei, o que eu vou fazer? Faz uma mulher. Eu falei, não, mulher não. Faz uma mulher. Eu falei, como que eu vou fazer? Evaldo, tá dentro, é só trazer. A nossa missão aqui é uma só, ser feliz, não é pagar karma. Eu vou acreditar em karma? Gente, eu tive 7 madrastas. Nossa. Ah! Aí eu vou pagar karma? Quer dizer que Deus é um comerciante? Que sabe de umas dívidas que eu não lembro e manda a conta pra eu pagar sem eu saber? O que que é isso? Me prova que eu tô pagando karma. Ah, você vai pro inferno. Vou nada, eu já vivi lá no Nordeste. Um dia, o César Romão, o famoso escritor, ele disse, Evaldo, você já foi num ambiente chique? Eu falei, como assim? Evento de elite? Eu falei, o que diabo é isso? Ele falou, não, vai ter uma festa no clube do Circo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. São 2.000 famosos. Eu quero que você vá comigo. Eu falei, mas nem tem roupa pra ir nesse lugar, cara. Ele falou, deixa comigo. Me deu o número de uma loja, eu aluguei um terno. Ele falou, só que é o seguinte, eu vou passar na rádio pra te buscar e nós vamos passar na TV Gazeta pra encontrar o Rony Von. O Rony Von vai conosco. Aí, comecei já a me sentir importante. Quando foi 7 da noite, porque Rico, ele chega no horário. 7 da noite em ponto, tá o César Romão com gravatinha de borboleta e eu já me senti numa borboleta também. Entrei naquele Mercedes. Gente, até hoje eu não esqueço o cheiro daquele banco de couro. Aí eu olhei assim, comecei a sentir vergonha e nojo de pobre. Porque é assim, quando a gente volta para nossas raízes da prosperidade, a gente começa a ter raiva de pobre. Porque a alma da gente tá na riqueza. Ela começa a lembrar. E dentro daquele carro, a minha alma falou, nossa, Evaldo, você tá arrasando. Quando chegamos na TV Gazeta, que o Rony Von entrou, pensa num homem fino. Quando o Rony entrou, que sentou, falou, boa noite, eu olhei para ele nos olhos dele, falei, Rony, essa noite eu sou todo seu. Aí, o Rony olhou pra mim, falou, você faz o quê? Eu falei, eu faço pessoas felizes. Aí eu falei, Rony, você tá só, eu também tô só. Fica comigo, me leva. Aí, fomos pra festa. Quando chegamos na festa, o César Romão falou assim, Evaldo, o Rony Von vai abrir o carro, vai vir um batalhão de fotógrafos, você faz cara de famoso, não fala com ninguém, segue o tapete vermelho. Gente, parece que a Gisele Bündchen incorporou em mim. Eu desci, aquele tapete, eu ia assim, ó, e os fotógrafos, boa noite, e eu só, boa noite, e eu segui aquele tapete. Minha vontade, olha como é difícil tirar um pobre de dentro da pessoa. Minha vontade é de ir lá fora e dizer, pai, tô brilhando. Mas o que acontece? Eu tava com aquele celular de pobre, que não tinha crédito, ou coisa humilhante. Coisa humilhante. Eu peguei o telefone, porque pobre ele não tem, mas quando a alma é rica, ele finge que tem. Agora tem a subliminada essa história. E festa de rico é diferente de pobre. Festa de rico não tem comida. É degustação. Só que o pobre estava dentro de mim. Aí o pobre tem mania de coçar a cabeça e o bucho. Aí eu falei, César, que hora é a janta? Aí ele disse, Evaldo, que janta? Eu falei, não tem janta? Ele falou, não. Eu falei, o que diabo que nós estamos fazendo aqui? Não, Evaldo, é degustação, postura. Mantive a postura e de repente veio o garçom com um vinho. Fiquei só olhando, o César pegou a garrafa e tem uma competição entre rico ali, mesmo sendo muito amigo. Eu percebi, na subliminar, que tinha competição entre os dois. O César pegou o copo de vinho, pôs ali a metade do copo, tomou dois goles, fez assim. Falei, ué, rico martiga uma coisa líquida. Aí o Ronivon olhou pra mim, olhou pra ele, se fez de grande. Eu falei, espera, vocês vão ver quem é que é grande aqui. Pegou o copo, tomou um gole e fez assim. Ha. Eu peguei meu copo com a mão esquerda. Era uma chiqueteza tão forte, se o Clodovil chegasse ali, ia dizer, arrasou, amiga. Peguei o copo, pus só um pouquinho, pus a metade de um gole, fiz assim. O César e o Rony vão assim. O César disse, você já foi a alguma festa rica? Eu falei, meu amigo, pra deixar de ser pobre, eu incorporo na hora. A noite foi rodando, quando deu meia-noite, a barriga tava um ronco, de fome. Eu fui no segurança, falei, amigo, onde é que tem uma barraca de hot dog? Fui lá, mas eu me esbaldei de hot dog. Gente, eu saí em mais de 300 fotos, com a gravata toda suja de ketchup. E aí, só pra concluir essa história. Uma da manhã, voltamos pro Mercedes. César pegou e me levou pra Itaquera. É um choque de realidade tão grande. Aí, quando chegou na frente daquele prédio, feito pelo Maluf. Aí eu falei, é mais na frente que eu deixo. Ah, não, a gente começa a ficar com vergonha. Eu falei, não, é ali, naquela, tinha umas casas bonitas lá na frente. Diga, é ali aquela casa. Ele disse, você mora ali? Eu falei, é, moro ali. Quando eu desci, tava alguma coisa estranha. Porque eu percebi, sabe o quê? Minha alma falou, você pode descer, eu não desço do carro. Só pra encerrar, uma mensagem. Prosperidade, felicidade, riqueza e espiritualidade é quando seu espírito é leve. Prosperidade, crescimento, evolução não é ter coisas, não é conquistar coisas. É estar emocionalmente se sentindo contemplado por estar vivo. Olhando para trás, tudo que eu passei, todo o sofrimento que eu passei e tudo que eu conquistei, gente, minha vida valeu a pena. Então, você tem que ir em busca do seu sonho, você tem que colocar em prática o seu talento, o seu dom para ajudar as pessoas a saírem do caminho errado. Mostre o caminho certo. Não deixe que as situações abaixem a sua autoestima. Não deixe que um rótulo seja acima de sua essência. Porque Deus, quando te mandou para cá, ele disse, olha, fica tranquilo, eu vou mandar várias pessoas para fazer você rir. Vou mandar várias pessoas para aliviar suas dores. Deus foi muito bom com você, foi muito bom comigo, porque eu estava espiritualmente com muito medo de vir para essa terra. Ele falou, não, vai ter uma plateia linda para rir de você. Então, dá a sua alma que a plateia dá o sorriso. E por tudo que eu passei para encontrar essas pessoas aqui, se eu tivesse que cruzar todo o caminho infeliz para encontrar o sorriso de vocês, eu pagaria o preço de cabeça erguida, porque eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa e a gente está com todos vocês.